verde, um espelho em si. Vira quadro ou vira arte. Salvador Dali não ousou imaginar. Dos colibris, graciosamente bebe. Como pode tão feliz? Censura ninguém se atreve, baby. Não precisam inventar qualquer coisa que me eleve. Basta teu sorriso pra dispensar asa delta ultra leve. Se carece de definição, me sinto leve. Céu azul na folha de sapão, que o vento leve. Como for me abraça, me derrete.